em glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se o fogo pega, logo aquece o ambiente, tudo fica diferente, é poder e é unção. O inimigo não aguenta e dá um fora se tem barulho de glória dentro da congregação. O aleijado solta a muleta e anda, cego vê, o mundo canta, tudo pode escutar. E se o diabo se atrever a mexer contigo, derrotado e é vencido um poder de Jeová. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem fogo eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Quando tem fogo a igreja glorifica, se é deserto tem comida, peixe, água, peixe, pão. Vaso de barro vai se enchendo de azeite, crente anda pelo fogo de mão dada com varão. Se está morto, ressuscita, sai pulando no poder e glorifica carregado na unção. Se aqui tem fogo, tem sinal, tem maravilha, Jericó vira farinha, pois irá cair ao chão. Se aqui tem glória, eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem glória, eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Já vejo fogo aquecendo a igreja, Deus vencendo a beleza, pode irmão glorificar. Se está fraco, abatido, derrotado, olha o anjo do teu lado, veio pra te ajudar. É muita glória, muita unção aqui presente, na vida de cada crente eu já posso contemplar. Varão de fogo hoje já está contigo, já venceste o inimigo no poder de Jeová. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem glória eu quero ver reboliço de poder, varão de fogo vai descer e esse tempo vai tremer. Se aqui tem